Recife, faz o seguinte: bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, vem. Vai, me diz, quero ouvir o que te faz tão linda. Me deixa descobrir, eu sei que vale a pena. O que te faz sorrir, onde você gosta de ir. O que ama assistir em casa ou no cinema. Conta pra mim o que você faz, mora com seus pais. Aliás, adorei esse seu cheiro. Cada detalhe em você me faz desejar bem mais. Teu beijo, você me pegou de jeito. Eu te quero desde a primeira vez que eu te vi, já fiquei assim. Eu te quero desde a primeira vez que eu te vi, já fiquei assim. Quando eu te vi, você me deixou assim. Quando eu te vi, você me deixou assim. Quando eu te vi, você me deixou assim. Palma da mão, Recife, vem, vem. E pra cantar comigo, Thiaguinho. Vai, me diz, quero ouvir o que te faz tão linda. Me deixar descobrir, eu sei que vale a pena. O que te faz sorrir, onde você gosta de ir. E o que ama assistir, em casa ou no cinema. Fala pra mim o que você faz, mora com seus pais. Aliás, adorei esse teu cheiro. Cada detalhe você me faz desejar bem mais. Teu beijo, você me pegou de jeito. E eu te quero desde a primeira vez que eu te vi. Já fiquei assim, apaixonado. Eu te quero desde a primeira vez que eu te vi. Já fiquei assim, apaixonado. Quando eu te vi, você me deixou assim, apaixonado. Quando eu te vi, você me deixou assim, apaixonado. Quando eu te vi, você me deixou assim, apaixonado, apaixonado. Eu te quero desde a primeira vez que eu te vi. Já fiquei assim, apaixonado. Te quero desde a primeira vez que eu te vi. Já fiquei assim. Quando eu te vi, você me deixou assim, apaixonado. Quando eu te vi, você me deixou assim. Quando eu te vi, você me deixou assim, apaixonado. Vamos dar uma vez assim. Eu sei. Apaixonado. Ha ha ha.